Defronto-me com pessoas que pagam de contas de 50 e 70 euros, que pagam 1.200, 1.400 euros, e quando dão contas estão-lhe a penhorar a casa. Estão-lhe a penhorar o que ela tem dentro de casa. E isto é uma vergonha, a maior vergonha que existe. Notificam as pessoas, mesmo que as pessoas não recebam a carta, como é um caso que houve em Oliveira do Hospital. A pessoa não foi notificada, mas a pessoa deixou passar os prazos todos e quando veio comigo com uma carta de tribunal, eu fui ao tribunal a Coimbra, para ver se lhe resolvia. Eu até falei com o Dr. João Ramalhete. Se ajudava, cheguei lá, não havia nada a fazer. De cento e tal euros, a conta foi 1.100 e tal. Honorários, só honorários do agente de cobrança, eram 400 e tal euros. Isto é preciso alguém pôr este país uma coisa. E sabem porque é que isto acontece?